Era outro dia abafado no inferno tropical. Cores do cotidiano, impaciente, brutal. Um bom dia ela disse, tô indo, fica bem. Obrigado, respondi, tem um bom dia também. Era mês de março, indomável batendo a porta. Entre coisas cheias de vida e outras quase mortas. Vários elementos, escapa a todo momento. Mais perto do horizonte, mais seu distanciamento. Me ajeito por dentro, amanheço meu escurecer. Salto da cama sem culpa até meu adormecer. O sol tem competência, a sombra pronunciava. O cão avançou por instinto na motinha que passava. Em meio a ferrugem dos brinquedinhos da pracinha, o pretinho intacto humildemente caminha. Cautelosa euforia tão estranha, embora esse meu riso tímido nem fosse pra agora. Minha quebrada felina luta as lares de mães. Olhos tão acesos, manhãs, café e pães. Conhecedoras o segredo da batalha do filho. Demasiado otimista, deu ao fosso mais brilho. Menino herói existe, resiste, vive entre mortais. Magro, ereto, é o orgulho dos pais. É permitido vencer, resistência negou. Tragédias viram triunfo, sopro voraz contra a dor. Pequenas partes de mim, ruas, rostos, murais. Ciclos e leituras, símbolos, manhãs e sinais. Meu anticorpos reagem contra a furiosa neurose. Vênus vorazes avançam, contrariando algozes. Alguns galhos caídos me fazem tropeçar. Preciso levantar, preciso continuar. A melodia dos tambores me incita e agita. Uma tribo afastada, uma alma que grita. Minha segunda flecha, friamente mirei. Ao final do alfabeto, me concedido lancei. Ao final dos versos, canetas misturadas. Corpos mecânicos, segunda-feira é jornada. Metrô formigante, avante, sempre lotado. Vai lambendo os trilhos, feito um gigante depravado. Não se renda ao cansaço, nem ao estado que mata. Atento ao rosto do mal, com tinta nas patas. Certos estremecimentos, é criar um mundo à parte. O buscar e o seguir, propaga a pureza da arte. Em frente meus olhos, quem sabe veja a resposta. Uma chance perdida, nem sempre leva a derrota. O corte se repete, mulambo, pele ferida. Disposição surgida, outra batalha é vencida. Na decomposição da impecável beleza, a morte consegue ser mais sincera que a tu sem franqueza. A tampa do bueiro é feita do mesmo aço que fura. Penetra e castiga vidas em ruptura. Genocídio, barbares, modelam despedidas. O ioiô rompe o elo, sempre é difícil a partida. Eis o culto doentio ao corpo da insanidade, que curte ser admirado e clama por lealdade. O porquê desse enigma, porquê de tudo isso? Nesse poema escondido há mais verdade que isso. A traição vi matar, morreu o amor na mentira. Vi o abismo nos poros, olhos hospedeiros da ira. Nadei sem parar, até a mágica ilha. Náufragos se fizeram visíveis a cada milha. Fiz pelo tempo o amor, que pouco ainda temos. Forças pra ser tudo, mesmo no pouco que temos. Fiz pela paz que é negada, e a gente gostaria. Por nosso encontro marcado, bolado no fim do dia. A vida é tão boa, mas não oferece reprise. Fica bem, tem um bom dia, ela diz. Um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia. Fica bem, fica bem, fica bem, fica bem. Eu sou MJ, MJ, MJ. Veracruz, Veracruz, Veracruz, Veracruz. Eu sou MJ, MJ, MJ, MJ. Jardim Ari, Jardim Ari, Jardim Ari. M, MJ, MJ, MJ. Santa Luz, Santa Luz. Eu sou MJ, MJ. Paranapanema, na panela. Eu sou MJ, MJ, MJ. Horizonte Azul, Horizonte Azul. Eu sou MJ, MJ, MJ. Cerejeira, Cerejeira, Menininha, Menininha. Eu sou MJ, MJ, MJ. Capela, Capela.